Vocês viram aquele trailer, tipo, o trailer zoado que o Lex... é muito engraçado. Cara, eu vi o trailer ontem no cinema, eu comecei a rir sozinho, que eu lembrei do trailer, o Lex dando tiro na cabeça do Batman. E o Lex quebrando a tábua de karatê. Tá. Aquele trailer fez o filme melhorar uns 150%. Pô, mas nada ultrapassa os trailers zoados do Deadpool, cara. Deadpool tá foda na zoação. Já pensou o fim do ano nós ponderarmos sobre essa possibilidade um tanto esquisita, que um filme de um personagem do Rob Liefeld pode ser melhor do que Batman vs Super-Homem no cinema? Cara, eu vou te falar que eu não acho difícil, viu? Vai ser o chupa descer perpétuo. Nossa, não, sabe o que eu imagino, na verdade, cara? Vai ser um chupa Marvel também, vai ser um hip hip hurra pra Fox. O que eu imagino é esse filme dando tão certo que todo mundo vai querer fazer os personagens serem que nem o Deadpool. Ah, mas uma coisa pode se dizer, se der certo mesmo, o Deadpool é o novo Wolverine. Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou hoje aqui com os meus vilanescos amigos Sorg. Opa. Eu, Nuco. Bom ao caralho, todo mundo aqui é filho da puta. E Groot. How? Chuchu, se vocês ouviram o nosso último podcast, que veio depois de um longo e tenebroso inverno, vocês viram que a gente falou de vilões que não são exatamente vilões. Tipo, eles são vilões, mas não são tão ruins assim. Então, pra gente falar do outro lado, hoje a gente vai falar de heróis ou protagonistas, mas principalmente heróis, que pagam de pilares da sociedade, só que são babacas pra caralho. Por exemplo, o Wolverine não vale, o Justiceiro não vale porque o conceito deles é ser violentinho, é ser boladinho. Diferente do Xavier, que paga de salvador dos mutantes, mas é um puta de um povo cu. Então nosso objetivo hoje vai ser desmascarar esses filhos da puta, de modo a demonstrar que são todos um bando de cretinos. Então, assim que pararem de digitar, quem está digitando, quem que é o desgraçado? Ótimo, parou a digitação. Sem mais delongas, segue o baile. Vamos começar com o Sork. Oi, vamos. Cara, eu vou começar com um que eu não sei se vai entrar, mas nessa de... Mas eu acho que é. Ele paga de bonzinho, ele é protagonista do desenho, mas eu acho ele babaca, que é o Ash do Pokémon. Primeiro. Primeiro, cara. Nenhum pai e mãe, em sã consciência, deixaria um moleque de, sei lá, quantos anos que ele tem? 10 anos? 9? 10 anos. Eles vão pra jornada com 10 anos. Então, nenhum pai e mãe, em sã consciência, e eu digo isso com propriedade, porque eu tenho filhos, nenhum pai e mãe deixaria um moleque de 10 anos cair pro mundo. Assim, mãe, vou sair pro mundo atrás de... vou caçar uns bichos, vou fazer rinha. Beleza, filho, vai lá. Não, então já começou errado que ele fugiu de casa, foi contra a vontade dos pais. Segundo, cara, ele caça animal pra fazer rinha. Cada Pokémon deve ter o quê? A primeira forma dele tem uns 50 centímetros, 1 metro de altura. No máximo. Ele coloca os Pokémon tudo numa bola que é do tamanho do meu punho, cara. Tipo, imagina os Pokémon de 1 metro de altura numa bola, cara. Todos os bichinhos tudo socados lá em condição insalubre. E aí quando sai, beleza, liberdade, nada. Vai lutar, filha da puta. Vai, não posso xingar porque o meu filho tá aqui, daqui a pouco ele começa a me corrigir. Vai lá lutar, não vai tomar água, vai nada, vai lutar. Tá, então, cara, o Ash não é um herói. Ele é muito errado. Aliás, Pokémon é errado, né? Mas enfim. Pokémon é muito errado, isso é verdade. Mas o Ash, cara, assim, o Ash, ele é pior. Por quê? Primeiro, o preferido dele tem privilégios. O Pikachu não anda. O Pikachu, ele só anda no ombro dele, na cabeça, viaja de boa e o resto fica socado na Pokébola, cara. Exatamente. Os outros são todos cidadãos de segunda categoria. Segundo, o Ash paga de não, você é meu amigo, nunca vou te esquecer. É um pau no cu do caralho. Tipo, um dos pokémons dele, o primeiro pássaro que ele pegou, que evolui pra Pidgeot, no episódio que ele evolui, ele: não, Pidgeot, eu vou sair numa jornada agora, mas eu nunca vou te esquecer. Eu vou voltar aqui pra buscar você e a gente ficar junto de novo. Nunca mais apareceu a porra do pokémon dele. Acabou, já era. E ele faz isso várias vezes, com vários pokémons dele. Então é um puta. Tem um outro pra invento também, é que é a mesma coisa. Ah, não, você vai treinar aqui um pouco, eu vou te buscar, porque a gente é muito amigo e tal. Cara, nunca mais. Foda-se, morre. Aí, no próximo episódio já esqueceu, né? Nossa, esse é o Pokémon lá, de quem que você tá falando? O que é isso? Não sei o que você tá falando. Quem é esse Pokémon? Fiscal do Ibama! E toda temporada que começa, ele larga os Pokémon velhos que ele usava lá com o Professor Carvalho e foda-se, nunca mais usa. Morram. Usa na hora que tá lá, tipo, perna quebrada, cheio de cicatriz, precisando de atendimento médico. Não, troca. O cara captura o novo e boa. Mas que filha da puta, hein? Cara, realmente, o Ash. O mundo de Pokémon é muito errado, né, cara? O jeito já é errado. Muito. Não, o pior de tudo é que ele entra na casa dos outros, que ele vai de estádio em estádio, ele chega, ele não dá um bom dia, boa tarde. Ah, você aqui é a treinadora desse ginásio? Vamos lutar. Peraí, porra. Você tá vendo que eu tô fazendo a faxina? É, tô cagando, né? Tô fazendo... Tô com feijão no fogo, porra. Agora não dá, né? Não. Já chega, pé na porta e vão lutar. Não, peraí, eu tô aqui, tô dando almoço pro meu filho. Não, almoço, vamos lutar. E ele é do tipo de pessoa que tu vê que tá passando um bicho qualquer, tá passando um cavalo, ele, caralho, que Pokémon aquele. Ele taca a Pokébola no bicho, assim, não quer saber do dano que vai fazer no ecossistema, tirar aquele, se for o último de uma espécie, foda-se, vai lutar na minha rinha de bicho. Até não. Morrer. É, assim, o Ash, eles ainda dão um... Puta, eles dão um puta de um migué no desenho, que normalmente ele faz amizade com o Pokémon primeiro, antes do Pokémon falar que quer ir com ele, né? Mas não tem essa não, cara. No mundo dele, você tá andando lá tranquilo na grama alta, de repente aparece um Pokémon raro. Ele tá lá cuidando da vida dele, não tá causando mal a ninguém. Você joga um Pokémon por cima dele, manda atacar, deixa ele à beira da morte, e quando ele estiver prestes a desmaiar, você joga uma Pokébola, prende ele, cura ele, pronto, ele é seu escravo. Genial! O pior de tudo, eu, assim, estendo um pouco o que o Sorg escolheu pra todo mundo nesse universo, que eles dizem que são treinadores heróicos, não tem isso não. Até hoje eu lembro de um capítulo que aparece o Brock comendo um hambúrguer. Aí eu me pergunto, não tem vaca nesse mundo? Que tipo de Pokémon eles transformaram em hambúrguer? Então, tem toda uma discussão a esse respeito. Mas eles comem Pokémon. Não sei, assim, é meio que tabu no desenho, não se fala muito nisso, saca? Mas eles comem, não tem essa. Que bacana. Muito legal saber disso. Tem um monte de Pokémon que tá lá no Pokédex que ele é gostoso pra caramba, entendeu? O Farfetch, que é o pato lá, que tem um ramo de alho poró, ele tá quase extinto porque ele é muito gostoso, as pessoas matam ele e comem. Já vem até temperado. Olha só, cara. Cara, é assim, tem um monte que vira carne, os Pokémon marinhos, principalmente vários deles, eles pescam e comem, foda-se, não tem essa. É seu bichinho, você pode fazer isso com ele, mas se você estiver lá no meio do mato fudido, cara, mata e come. Aí o moleque vai e usa de bicho, usa, na hora que o bicho tá quase morrendo, ainda vai lá, acaba de matar, ainda come, cara. muito errado, Jesus. Que Pokémon foda, é igual cebola, como chorando, mas como. Tô comendo meu amigo, mas eu vou sobreviver. Ele não. Boa. No mangá os pokémons morrem, cara. Pelo menos no desenho e nos jogos nenhum deles morre. Quer dizer, tem uns cemitérios lá, mas isso me entende que ele, sei lá, morre de velho. Tirando o Cubone, que é um pokémon depressivo que usa o crânio da mãe na cabeça. Mas aí já é... Caralho. Já são outros 500. Eunuco, vai lá. Você, o que você tem pra nós? Eu vou escolher um dos maiores gênios científicos da Marvel, que também é um dos maiores causadores de problemas da Marvel. Vou escolher o Reed Richards. Cara, vai, fala. Não. Reverendo puto da cara, só de falar o nome dele. Senhor Fantástico. Não tô falando não do Reed Richards, maker do universo Ultimate, que ficou lá da cuca, não. Tô falando do convencional, o barbudinho, o corno de sempre. Tipo, que isso? É. Porque o cara, primeiro, na origem clássica, nós temos que impedir que os comunas cheguem no espaço primeiro. Aí ele foi lá e tentou, conseguiu convencer a esposa e o cunhado e o melhor amigo de infância a embarcar numa nave experimental e fazer uma viagem que nunca fez pro espaço. Intoxicou todo mundo com a radiação cósmica. Aí ficou mentindo pro amigo, falando: não, Ben, eu vou encontrar a cura da sua doença. Mentira. Enquanto lá o Ben tá: cadê a minha cura? Tá lá: vou inventar uma outra máquina qualquer. Todas as invenções que ele faz causam problemas no mundo. Vou descobrir a zona negativa. Invasão da zona negativa. Vou entrar em contato com as criaturas cósmicas, celestial, invadindo a Terra. Eu vou inventar alguma coisa qualquer. Doutor Doom morrendo de inveja. Vou destruir o mundo porque eu não gosto de você. Tudo que o Reed Richards faz dá merda. Não, e outra, ele é falso pra caramba, tá? Agora que você falou nisso, que tudo que ele faz dá problema. Até eu tava lendo, a última coisa que eu li do quarteto foi o do James Robinson. E aí começa com ele falando pra família: não, a gente vai fazer uma viagem, vamos tirar um ano de férias. Aí ele deixa aquele quarteto lá, que é o Hank Pym com outra galera, né? E a gente vai passear nos lugares legais, tipo umas terras e outras dimensões. Cara, tudo migué, que ele quer fazer uns experimentos que eu não lembro pra que era lá, mas é tudo migué. Se eu não me engano, são os experimentos das incursões. Ele já começou a pesquisar das incursões logo ali, mano. Tipo, não, vamos fazer uma viagem, conhecer outras realidades, as crianças vão se amarrar, é projeto de ciências pra ele. Porra nenhuma, foi procurar um jeito de destruir o planeta dos outros. Falso pra caralho, cara. Sem falar que nos anos 60 e nos anos 70, ele era do tipo: porque nós estamos fazendo aqui? Reed, cala a boca, Susan. Cala a boca, mulher. Não está vendo que eu estou descobrindo a nova partícula quântica que vai destruir o universo? Cala a boca. Chega a Susan. Eu nem sei como me expressar pra dizer o quanto eu te amo. Isso é ótimo, Susan. Mulheres são para ser vistas, não ouvidas. Nossa. Caralho, que babaca, cara. Ou então, tipo, tem horas que o poder da minha esposa é muito conveniente. Caralho, tipo assim, o sujeito é bem machista mesmo. Né, cara? O cara acho que é o mais inteligente do universo Marvel. Se não for, é um do top 3. Ele inventa tudo, ele faz tudo, ele consegue tudo. Ele nunca conseguiu curar o Ben Green? Ele nunca quis. Foi sempre tudo migué. Ben, eu não tô conseguindo uma cura pra sua condição, não sei o que. Tudo mentira, isso, cara. Migué do caramba. E ele é tão filho da puta, que ele pode curar o Ben, mas nunca quis. Tanto que ele curou o filho. Quer dizer, então, que o meu filho pode alterar a realidade? Vou apagar esse poder da cabeça dele? Tipo, ele foi lá e tirou o poder do próprio filho. O pior de tudo também é que ele não conseguiu curar foi o chifre dele também, né? Cara, você acha que ele não quis ser corno? Meu amor, faz o seguinte: come minha mulher enquanto eu fico aqui descobrindo alguma coisa nova no mundo. Cara, o amor do Reed Richards é pela ciência, sacou? Ele tá lá com a mulher e tal, mas o namoro tá ajudando ele, cara. Ele sempre... Primeiro, eu acho que ele sempre soube a quedinha que a Sul tem pelo namoro. Aí o resto é consequência. Ele fala: tá bom. Fazer o quê? É bom que ela fica lá com o namoro, que ela não fica me enchendo o saco enquanto eu tô criando umas paradas muito loucas aqui. Aí, pra ele é conveniente. Toma conta das crianças, toma conta da casa, dá pro Homem-Peixe que eu vou ali tentar descobrir como criar minha própria joia do infinito, tá bom? É assim mesmo, cara. Naquele Quarteto Fantástico 1-2-3-4, no final, a Susan dá um beijo na boca do Namor, na frente do Reed Richards. Assim, ela chega: Namor, obrigado por não sei o quê, e dá um beijão na boca dele. Caralho, que filha da puta, cara. Esse gosta de ser corno mesmo. Ele gosta, ele tem tesão, ele é cuckold, cara. Reed Richards é o maior cuckold que existe. Belo herói, esse o Rich. Belo herói. Esse daí não presta. Esse daí realmente. Ele é um senhor fantástico, um filho da puta fantástico. Pelo menos o... É por isso que o The Maker lá é um Reed Richards infinitamente melhor que ele, porque o Richards seria, na realidade, um cara babaca. Pronto, é por isso simples. Que a Sue Richards do Universo Ultimate virou Kang, porque pra ficar casada com um filho da puta desses, você tem que ficar maluca. A gente entende as razões dela, né? Ela teve os motivos dela. Pois é. Cara, que tristeza que tava esse universo antes de acabar, hein, bicho? Puta merda. Não, pior de tudo é acabar, e quando veio outro universo, não melhorou porra nenhuma. Não, agora tá legal o universo Marvel sozinho, que tem o Homem-Aranha Froneguin, que se chama Homem-Aranha também, foda-se. Mas isso não importa, porque agora o Groot vai falar mal de outro personagem. Bom, gente, eu escolhi um aqui agora, né? Do quilate de um Red Richards. Cara, eu te falo, o mais filho da puta de todos. Charles Xavier. Filho da puta. Sim, e sim. Ah, vou comentar algumas das filhas das putices dele aqui. Uma das primeiras filhas da putice dele foi dizer que uma equipe morreu, enganou uma equipe, dizendo que uma equipe morreu pra resgatar eles. Uma das primeiras histórias dele. Essa foi só uma. Não, essa sim. Aí, cara, só te cortando, essa aí foi quando surgiu os novos X-Men, né? Quando entrou o Wolverine e companhia. Mas antes disso, ele já tinha feito várias merdas, cara. Tipo, quando ele... ele no ventre tentou matar a irmã. Não, já ia chegar nisso. O cara, ele com a equipe original, ele se fez de morto pra... Assim, fingiu que tava morto pra deixar os moleques se fuderem sozinho. Lembrando-se que os X-Men tinham 14, 15 anos naquela época. Pra ver como ele se virava sozinho, ó. Se fode aí, tô morto. Foda-se. Olha, ele fingiu... Não, eu morri. Olha, ele fingiu perder poderes várias vezes. Ele fingiu a própria morte. Ele escondeu essa equipe deles. Ele queria comer Jean Grey novinha, safadão, velho, safado. Sim, isso foi deixado... Cara, isso é muito claro. É assim, é esfregado na cara naquela minissérie. Que é com o homem. A Mística, o Homem de Gelo, a Jean Grey e o Fanático, que eles ficam viajando pro passado. A Jean Grey novinha entra no corpo dela quando ela era nova e ela escuta o Xavier pensando assim em alto, né? Nossa, tipo, eu gosto muito dela, eu queria pegar essa filha da puta e juntar ela. Vem cá, Ruizinho. Vocês já devem ter visto aquele vídeo zoeira dos X-Men, né? Que é todo editado, começa com os Zé dançando. Já. É uma cena que é muito boa, tem o Jean e Ciclope. Nossa, agora estamos sozinhos. Ciclope, Jean. Ele aparece mentalmente, né, pros dois. Ciclope, Jean. Aí, professor. Aí depois, não, agora sim estamos sozinhos. Ciclope, Jean. Não, mas agora nós dois estamos sozinhos. Ciclope, Jean. É muito idiota, mas é muito bom, cara. Pô, mas é legal. Esse aí é aquele cara que pega umas HQ antigas e muda os diálogos? Não, é um vídeo não mesmo. Eu não sei. É um vídeo. Ele pegou o desenho dos anos 80 e reeditou ele inteirinho. Tem episódio, tem a Jubileu jogando, né? Aí explode a máquina, chega um velhinho jogando fliperama, explode a máquina, chega um velhinho. Menina, você sabe quanto custa esse jogo? Elas... Sei, 25 centavos. Aí põe um ocrinho assim, turn off the watch. Cara, procura essa porra. Eu vou pôr esse vídeo no post. É cheio de sacanagem, gente. Mas prossiga, Groot. Continuando, né? Já foi citado aqui. Ele tentou matar a irmã gênia. Me lembra no útero, cara. Olha só que filha da puta, cara. Já era um filho da puta bem antes de vir ao mundo, né? Mas acho que Cassandra Nova, que é a irmã dele, né? Sim, irmã gêmea que ele matou no útero, porque segundo que foi dito lá pro nosso querido Morrison, ele já tinha poderes no útero, olha. Sim. Entendeu? E ele matou ela lá. Aí, cara, a gente comia no mais filha da putiça dele, que são os protocolos Xavier, cara. O que vocês sabem disso? Protocolo Xavier é tipo aqueles do Batman, que ele sabe como matar todo mundo da liga, né? Sim, as fraquezas de todos os mutantes, né? Sim, só que tinha tipo assim, era tipo assim, uma configuração que a reunião de vários X-Men, uma configuração de X-Men diferente, liberava diversos tipos de acesso a protocolos diferentes. Então, por exemplo, os X-Men originais, Homem de Gelo e mais a Jean Grey. Eles tinham acesso a não sei quantos por cento, mais o Cíclope, não sei quantos por cento. Ali que eles ficaram sabendo que filha da puta era o Xavier, cara. Ele tinha listado como matar, eliminar, minimizar, fazer o caralho, assassinar cada um dos seus próprios alunos, cara. Olha que filha da puta. Tem outra da fase do Josh Whedon lá também, que ele descobre que a sala de perigo, ela tem consciência própria, né? Sim, ele mata a sala de perigo. Não, ele não mata, ele, tipo, ele isola ela sozinho, assim, pra ninguém descobrir, e ela fica... Acho que 20 anos tentando fazer contato com alguém pra, pelo amor de Deus, falar, ah, eu tô viva, né? Eu sou um ser pensante e tal. E só que ele isola ela lá, e aí quando ela consegue finalmente sair, ela tá boladaça, né? Fala, ah, agora eu vou te matar, seu desgraçado. Ele escravizou a sala de perigo, isso aí. Cara, é muito foda. Faz merda, bicho. É foda. Aí tá, Paulo Xavier, né? Foi um filho da puta, bibibi, bobó, beleza. Eu nem sei se eu considero um massacre o momento filho da puta dele. O que vocês acham? Não, não, não. Ah, não é, não é. Porque tem nada, eu acho que não. Porque ali, infelizmente, assim, não dependeu dele mesmo ser filho da puta. Pegaram ele, pegaram o que tinha de pior dele. Que nem o Caveira Vermelha fez depois, correto? Cara, mas assim, o Xavier é manipulador pra caralho. Ele não tem escrúpulo nenhum pra alcançar os objetivos dele. O único escrúpulo que ele tem é na hora de usar o poder dele pra apagar o preconceito da humanidade. É um filho da puta. Cara, ele fez muita merda, já manipulou o Wolverine, ele já enganou eles várias vezes. Ele fica, cara. Ele fica tudo naquela de, ah, eu não posso usar meus poderes para manipular as mentes das pessoas, isso seria errado, temos que ensiná-los a acabar com o preconceito da forma correta. Mas, cara, a cada 5 minutos ele tá apagando a mente de alguém, esse filho da puta. Quer ver onde nós vimos isso legal? Foi nas últimas histórias dele, dos X-Men, escrito pelo nosso amigo lá, pelo nosso amigão. Qual? O Bendis. Que aquela menina vai lá, volta no passado pra tentar falar com o Xavier e falar, não me conte, porque senão eu posso alterar o futuro, que não sei o que, eu vou apagar minha própria mente, cara. É mesmo filho da puta. Ele faz o que quer, pros objetivos dele, e foda-se o resto. É tudo justificado. Essa menina dá uma liçãozinha de moral nele, tá, no passado, não dá? Dá um tapa semana nele. Você é mó pau no cu, tá vindo com essa conversa pra mim aqui, Eu resenhei essas edições dali, e o que me motivou a resenhar aquele arco, filha da puta, que foi a leitura dos testamentos lá do filho da puta, foi isso, da menina ir lá no passado, deu uma lição de mal no filho da puta, dizendo, você não é tudo aquilo que falam mesmo, não, parabéns, professor Xavier, escola de superdotados, né, aí o Ciclope vai tentar dar um pau no cu dela, fala, não, rapaz, eu vou embora dessa escola de merda, me formei mesmo, sem filha da puta. É, e no final ela dá mó cagada na cabeça do Ciclope. Aquilo foi foda. No fim das contas, a Kitty Pryde estava certa, né? O professor Xavier é um babaca. Cara, eu me lembrei disso, eu me lembro que editaram isso nas reedições depois, porque ela falou que ele era um babaca. Aí nas reedições que vieram depois, anos depois, botaram um idiota. Mas ele é um babaca, idiota ele não é, ele é muito esperto, isso sim, mas ele é muito babaca, cara. Nossa, o Xavier ele, eu acho ele ainda pior que o Reed Richards, cara, que o Reed Richards, ele ainda tem aquela coisa do cientista fazendo tudo pela ciência. O Xavier, ele é babaca porque ele é babaca, cara. Não tem... Ó, esse lance da Perigo, por exemplo... Ele é babaca porque sim. Ele é babaca porque sim. Não tem necessidade nenhuma dele fazer isso, entendeu? Mas não, ele foi lá e fudeu uma consciência porque sim, foda-se. Ele pode, foda-se. Se fosse o Reed Richards, ele ia... Cara, o Reed Richards ia criar um corpo pra ela na hora. Falar, caralho, que foda. Vem cá, deixa ele estudar. Mas o que foi falado aqui. Entra aqui pros X-Men, né, tal, que foda que você é. Mas é o que foi falado. Para isso, ele conseguiria ir meio pra uma coisa que interessa a ele, né? Meio científico, pro Ben Green, ele conseguiria. E vocês me lembraram dessa coisa também, né? O filho da puta não ajudou nem o próprio filho, o Legião, cara. Ah, bem errado. Largou na mão. Ele socou ele lá no manicômio, boa, né? Largou o moleque lá e pronto. Ele não tem a relação muito boa com o Fiend mesmo, não. Acho que ele também teve uma também numa saga aí com a Lilandra, com a Lilandra também, não sei também se teve, se ficou valendo na cronologia. Ele não lida muito bem com o Fiend, não. Ele gosta de comer as novinhas ruivinhas, entendeu? Sacanear o Wolverine, apagar a mente dos alunos, da humanidade não, mas dos alunos pode, fingir que morreu. Ou seja, é um filho da puta. Cara, o negócio do Xavier é mulher com pena, cara. Nem a Lilandra. O que você quis dizer com isso? Ele faz uma parada diferente. É igual a Eletrosópia. É tipo uma rata, é isso que você quer dizer? É um filho da puta mesmo. Cara, você, Léo. Obi-Wan e qualquer outro membro do Conselho Jedi. Como a gente falou no último podcast. Cara, o Obi-Wan. Os Jedi em geral, né? Os Jedi em geral, mas o Obi-Wan em particular, cara. O Obi-Wan no primeiro filme, ele é muito pau no cu, cara. Ele é muito pau no cu. O que ele manipula e mente pro Luke é absurdo. Tem muita piada em cima, né? Tipo aquela cena que ele vira assim e fala pro Luke, fala, não, nunca tive nenhum droide. Tem uma pessoa que pega essa cena e faz piadinha, tipo o R2 olhando pra ele. Cara, como assim? Porra, velho, depois de tudo que a gente passou... Exatamente. O que a gente passou, seu rabo 3 vezes, seu filho da puta. Mas tem uma explicação. Dá pra perceber que... Não, não, a explicação que eu falo é... Ele nunca gostou do R2. Ah, ele é pôr no cu do caralho. Ele nunca gostou do R2. Ele falava, tipo, o Anakin até ficava... Você pega demais no pé dele. Aquele droide chato pra caralho. E aí vai. Aí ele mente descaradamente pro Luke com a história do pai dele. Não, tá aqui o lightsaber do seu pai, que ele queria que você ficasse com ele quando ele tava morrendo, queimado, com todos os membros amputados lá no planeta Vulcão, entendeu? Que por sinal foi eu que fiz isso. Por sinal foi eu que fiz isso, mas inclusive foi com esse lightsaber que ele matou um monte de criancinha. Eu vi isso, esse é o saber hoje do seu pai. Com ele matou centenas de crianças. Genocida, filha da puta. É foda, né? Não, tem outra, né? Ele chega na Estrela da Morte, cara. Pô, o Luke é um leite com pera, né? É um moleque, não sabe nada. E aí ele chega e fala, ó, eu vou lá desligar o raio-trator e se vira aí, beleza? Tipo, cara, larga o moleque, assim, tipo, imagina teu filho de 15 anos que não sabe nada, ele numa zona de guerra, se vira aí, beleza? Eu vou tomar uma parada aí. Outra coisa, tem uma teoria. Se fode aí, tem uma teoria que diz que, na verdade, não era o Obi-Wan filho da puta da história, era o Yoda. Que era o Yoda que queria que o Obi-Wan treinasse o Luke pra ele matar o Vader sem que o Luke soubesse que o Vader era o pai dele. E eu acho que essa história tem uma certa lógica por causa dessa batalha no episódio 4. Por quê? Porque ele tá lá lutando com o Vader, ele para, olha pro Luke e literalmente deixa se apanhar. Tipo, deixa tomar aquela espadada quando estivesse falando. Já sei, eu vou morrer pro moleque ficar puto e matar o pai mais rápido. Mas manipulou a própria morte pra poder motivar o Luke, cara. Eu não tinha nenhuma dúvida disso, porque aí cai no ponto de que os outros Jedi também são os filhos da puta. Ele, cara, ele usou a manobra agente Coulson, entendeu? Exceto o quê? Com a gente Coulson, o Coulson morreu porque ele não queria morrer. Aí veio o Nick Fury e falou, eu vou tentar dar um jeito de utilizar isso de uma boa forma. Com o Luke, foi ele mesmo, tipo, eu vou me matar pra fazer esse filho da puta virar Jedi mais rápido e matar o próprio pai mais rápido. Ele já tava velho, o peito tudo subia mais, ele sabia que ia virar fantasminha da força, então falou, que se foda, o cara já... Tava cansado pra caralho, falou, que sabia, cara, a gente já deu. 30 anos queimando naquele deserto de merda, chega. Cara, falou, cansei, cara. Não, eu acho muito legal que ele vira pro Vader e fala, Vader, se você me matar, eu vou me tornar muito mais poderoso do que você jamais será. Poderoso pra caralho, vira um fantasminha camarada que só fica dando um pouquinho lá na orelha do Luke. Até o Jaga dos Thundercats era mais útil do que o Obi-Wan. Até o Mestre dos Magos era mais útil, pro inferno. O fantasma do Jor-El no filme do Man of Steel lá faz mais coisa que o Obi-Wan. Faz, cara, muito mais. E isso, cara, isso só falta você falar que o Jar Jar é mais útil do que essa porra. Cara, o Jar Jar ganhou uma guerra sozinho. Puta, é aquela cena um desastre. O Jar Jar é o Didi do espaço. Não, mas não vamos falar do Jar Jar, vamos falar. Vamos falar do Jar Jar, não. Não, Yoda é isso que vocês falaram, exatamente isso. Quem orientava, com certeza, eles se telefonavam pela força, entendeu? Eles ficaram se falando, esse filho da puta, o plano com certeza era do Yoda. Mas o plano de dados era do Yoda, eles telefonarem? Não, o plano de bonitão lá se matar, pô. Nossa, essa piada foi... essa foi horrível. Mas, cara, o Conselho Jedi como um todo, cara, eles que mandavam no Senado lá, na República. E o que eu falei, eles eram a PM da República, cara. Não tem. Você não fez pé de pimenta Jedi. E vocês falando isso na iniciativa Star Wars, a gente acaba vendo também, assim, falando do universo expandido, que as forças do Império nem eram, assim, são santinhos perto dos Jedi, pelo visto, cara. Cara, então, tem isso, né? Igual o Timothy Zahn, ele aborda isso na trilogia dele. Que apesar de ser um governo fascista e tal, com um ditador no comando, cara, eles traziam ordem e prosperidade pra galáxia. Porque, assim, os planetas que eram dominados pelo Império, cara, tinha trabalho... Nego tinha o que fazer, tinha comida, tinha saneamento básico. Aí chega lá o Estrela da Morte só matou o vagabundo. É o Paz Star Wars, eu lembro desse meme. Mas aí chega lá a Aliança Rebelde, acaba com o Império. Tem alguns livros da Tem até um livro que chama Marcas da Guerra, que tá resenhado aí no blog, que mostra isso, que depois que os planetas ficam, o que fazer, cara? Eles não têm rumo nenhum. E a Aliança Rebelde ainda tá ocupada caçando o resto do Império, né? Que eles mataram, tipo, cortaram a cabeça, mas ficou o corpo espalhado pelo resto da galáxia, então eles ainda estão caçando o restante, a reminiscência. E aí ficam os planetas, cara, perdidos. Tipo, eles não têm infraestrutura, eles não têm nada, eles não têm foco, eles não têm a quem seguir. Então eles ficam perdidos, cara. Volta a ser um homem das cavernas, assim, sem rumo nenhum. Sem falar e o Império tinha, cara. Tinha uma ordem, eram os nazistas da galáxia, mas, cara, dos males o menor. O Papamito resolvia a parada. O Papamito resolvia. O Papamito não saía explodindo o planeta por nada. O que você falou, só morreu. Estrela da Morte só morreu vagabundo, entendeu? Sem falar que Johnny e o Stormtrooper só queria dar uma vida melhor pro pequeno Timothy. E o que aconteceu? Foram lá e destruíram ele com mais de 300 mil pessoas. Luke Skywalker era assassino terrorista. É, cara. E velho, se você for ver pré-Império, cara, você pensa, você tem uma força policial lá que não, só usa força letal. Isso é fato. Eles só usam força letal. Isso se chama auto de resistência. Auto de resistência. Quando não usam força letal, eles manipulam mentes, que nem o Obi-Wan faz lá do barco, o carinha que tenta vender a droguinha lá pra ele. E aí você chega num ponto, meu, qualquer um de vocês, imagina, você é o gestor aí de um planeta, é o prefeito de um planeta. Cara, você vai aceitar ficar perto de um sujeito que manipula a mente e dá uma banadinha de mão lá e ele manipula? Não, você tá maluco, cara. Imagina a situação, tu chega numa cena de crime, uma porrada de Jedi. Aí vem uma testemunha. Ah, foi o Jedi que atirou primeiro. Aí não, o Jedi não atirou primeiro. Tu vê só aquela mãozinha levantando. Porra. É. O Jedi atirou primeiro. Não, o Jedi não atirou primeiro. É isso mesmo, o Jedi não atirou primeiro. E tem outra coisa também, cara. A Aliança Rebelde era tão... Aliança e os Jedi, eles eram tão incompetentes que eles conseguiram derrotar o Império e 30 anos depois, cara, eles não fizeram nada. Você vê no filme 7 lá, o Império voltou ao que era. Eles não conseguiram fazer nada. Sim, cara. 30 anos e a Princesa Leia continua se escondendo em basezinha no meio do nada. Sim, eles não fizeram nada. Eles não arrumaram a galáxia, eles não trouxeram prosperidade, eles não deram uma vida melhor para as pessoas que eram escravizadas pelo Império. Eles não fizeram nada. Eles deixaram o Império construir outra, a terceira Estrela da Morte, que virou um planeta da morte, e não fizeram absolutamente nada. A Princesa Leia continua em base mequetrefe, escondida no meio da PQP, sabe? E o Luke, muito do cuzão, fugiu. Ele viu que não ia mudar nada, ele falou, screw you guys, I'm going home. Foi embora. Hashtag Luke cuzão. Sim. Partiu. Não, é foda. Cara, os Jedi, eles são muito bons. Ah, você tá falando dos Jedi. Maldito Jedi, maldita Aliança Rebelde, maldita Força. Você não acha que Jedi é tudo pau no cu? Não, eu ia até quando vocês estavam falando, eu achei que vocês estavam falando, inclusive, da Aliança Rebelde. Sim, também. Dá pra aumentar esse escopo aí, não só os Jedi, cara. Já falou deles, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo tudo vagabundo. Oh. Oi. Estrela da Morte só matou vagabundo. Não, eu acho que a Estrela da Morte cumpriu. Mas, cara, Jedi terrorista, cara. Todas elas vêm com defeito. Volta terrorista. Volta pro Palmito. O Palmito gerava emprego, cara. Fazia alguma coisa andar, pelo menos. Entendeu? O PIB da galáxia era outro antes do Palmito. Eu acho que a grande finalidade da Estrela da Morte eram todas elas vir com as merdas, com a merda da mesma falha, e matar os pau no cu, cara. Cara, pensa bem. Os Aliança Rebelde é tipo os Black Blocs. Ah, legal, temos o governo. Tá, beleza. E agora, qual o plano de vocês pra arrumar plano? Por isso então, eu queria só destruir Estrelas da Morte, senhor. E agora? O que vocês querem? Destruir Estrelas da Morte e fazer e depois? Não sabemos. O que vocês querem? Destruir a Estrela da Morte e depois a outra Estrela da Morte. É bem por aí mesmo. Caralho, ó, ótima comparação, cara. Mozinho, Aliança Rebelde são Black Blocs. Parabéns, Léo. Isso merece frases do Enxutocast, aquelas que postam lá, cara. Mãozinho, dê um oi para nossos ouvintes. Olá, ouvintes e ouvintas, e seja lá todo se tiver alienígena ouvindo lá também. Isso. Eu não... pensei que tinha, não acabou o Chitocast, é o contrário do que muitos pensam, né, cara? Nem o Chitocast, nem o baile acabaram, seus filhos das putas. Ainda. Ainda não. Ratinho! Controvérsias. É, né? Mãozinho, sabe do que a gente tá falando, né? Sim, sim. Personagens que pagam de bonzinhos, mas são paus no cu. Sim. Então, por favor, já entre dando nomes aos bois. Falando. Cara, eu acho que vocês provavelmente já devem ter falado dessa criatura, mas caso não falaram, não tem como não falar daquele merda, daquele viado do Mestre dos Magos, cara. Ainda não. Cara, boa. Cara, esse cara... é o mais filho da puta, cara. Porque é o seguinte, ó. Vão dizer, o vilão é o Vingador. Não! O Vingador só quer as armas, ele não quer as crianças. Inclusive, ele deixa isso bem claro. Aqui, ó, tem aqui o portal, minha filha. Tá vendo isso aqui, minha filha? Isso aqui é o portal. Você deixa a arma aqui na frente e vai embora pra casa. Né? E o Mestre dos Magos só fica naquela de, vou dar ajuda aqui pra vocês, mas vou dar um enigma, e eu sumo, e aí? Cara, o Mestre dos Magos é um baita com viado, cara. Sabe o que o Mestre dos Magos é? Ele é aquele mestre de RPG que ele não pensou na história antes, sacou? Tipo, ele joga você numa situação assim. Ele não se preparou bem, né? É, e ele vai improvisando, saca? Ele deixa lá você jogando. Ah, não, joga aí, apareceu um monstro aí, luta aí. Eu, em várias situações, agora vocês vão, peraí, página 127, agora vocês vão enfrentar isso daqui. E agora, mestre, o que nós vamos fazer? Rola o Perception aí. Um troll gigante aparece na frente de vocês. É, a resposta pode ser encontrada no fundo da montanha e não sei o que. Roda a percepção mais inteligência aí, vê se pronto. Aí tá tipo uma sala, né? E um dragão gigante surge na sala. Fudeu. E o Mestre dos Magos era tão filho da puta que ele sempre colocava os moleques naquela situação do tipo, você pode escolher ficar aqui rico pra caralho ou voltar pra casa. Rico pra caralho, voltar pra casa. Rico pra caralho, voltar pra casa. Tipo, os moleques não sabiam o que fazer. As escolhas sempre eram as piores possíveis. Verdade. Mas, cara, eles são adolescentes, cara. Que tipo de adulto doentio deixa crianças, adolescentes escolher o futuro, cara? Um médico de RPG. Ele é anão, cara. Você conhece algum anão legal? Ratinho! Conheço. Que sacanagem. O cara não tá aqui pra se defender. O Mestre dos Magos é um tremendo pau no cu, porque ele fica assim cutucando as crianças pra ir embora, mas ele não deixa. Ele sempre, tá aqui o portal, mas então, né? Caverna do Dragão é aquela teoria da conspiração, é atrás de teoria da conspiração, né, cara? Dá pra ter um episódio do Arquivo X sobre Caverna do Dragão. E nada me diz que tem gente que diz que o Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa. Eu já acho o contrário, assim, ó. Eu acho que a Uni e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa, porque eles deixam de ir pro planeta de volta pra Terra por causa da Uni em vários episódios, cara, também. Pra mim, a Uni foi um agente implantado naquele grupo ali, meu irmão. Foi sim. Cara, você sabe. Você sabe mais ou menos. A Uni é o Dadá. A Uni é o Dadá. Você não entende nada do que ela fala e só faz merda. Ai, caralho, cara, também o cara não tá aqui pra se defender, porra. Você sabe o roteiro do o real, né, do episódio final que acabou não sendo feito no final das... O Mestre dos Magos é pai do Vingador. Exato, e na verdade ele queria... Ou seja, na verdade ele tá sendo um filho da puta, porque desde o início ele tá manipulando, ele tá treinando as crianças e manipulando elas pra ajudar o filho dele. Caralho, velho. Eu li isso numa história em PDF que vazaram dizendo que talvez seria o último capítulo. Não, talvez não. É o último capítulo. Eles fizeram até uma história em quadrinhos, assim, irmão. Na época, não era muito comum você fazer... Anos 80, cara, você não fazia final de desenho, né? Então, tem duas temporadas. A segunda temporada, como eles não sabiam se ia voltar ou se não ia, eles têm um final em aberto, assim. Tipo, fica meio assim que eles podem ir, mas não mostra eles indo pra casa, entendeu? E esse roteiro é o roteiro que fecharia mesmo a série, seria isso. Daí no final eles acabam escolhendo ficar mesmo. O mestre dos magos fala: ai, obrigado, vocês ajudaram meu filho e tal, mas tem muita merda ainda nesse ponto pra resolver. Vocês podiam fazer uma e ficar aí, né, seus filhos da puta. Eles vão... Agora fala sério, gente. Esse mestre dos magos, filho da puta, mentiu, manipulou todo mundo. Olha a carinha do filho da puta, de bonzinho, de inocente, filho da puta, cara. Você vê aquela carazinha de concorrente. É que ele distribui pontos em aparência inofensiva. Ele botou tudo no carisma. Eu sou legal, eu sou o cara legal, seus filha da puta. Gente boa, confia em mim aí, pô. Boa. Esse é um grandíssimo filho da puta. Esse é, boa, amor. Você fez uma excelente escolha. Vamos para a segunda rodada, começando com Sarg. Eu não sei bem se esse cara é um herói, mas enfim, é o Rick Grimes do Walking Dead. Ele começa, porque assim, ele, você entende o que o cara vira depois pelo que ele passa, né? Mas assim, você descobre no fim das contas que ele é babaca pra caralho, né? Tipo, ele é mó fascistinha, é do meu jeito. Pra quem não conhece o Rick Grimes... Então tá, Walking Dead, o Rick Grimes, ele é um policial da PQP. Cala a boca, caralho. Eu tô só pra uma pessoa só falar, por favor. Ninguém pode roubar o Groot? Então, o Rick Grimes é um cara, um policialzinho de merda da PQP. E aí ele toma um tiro numa ocorrência qualquer e entra em coma. Aí acorda depois de um tempo no hospital sozinho, e ele descobre que o mundo foi tomado por um vírus que transforma e 90% da população virou zumbi. O Zika. Beleza. O Zika virus. Aí, beleza. Aí ele acha a mulher, acha o filho, faz junto a party lá e fica vagando pra lá e pra cá, tentando achar um lugar pra eles se estabelecerem e tal. E eu tô falando mais do quadrinho, porque da série eu não acompanho. E aí, conforme vai acontecendo as coisas, morre nego daqui, ele descobre que a mulher dele tinha um caso com o melhor amigo, blá blá blá. Só que conforme o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo durante a série, você descobre que o cara é um babaca. Tipo, ele é um fascistinha. No fim das contas, ele fala assim, que é do meu jeito ou não é. Ele toma, entre aspas, né, o poder do grupo pra ele. Porque, até porque os outros eram um bando de pau no cu, que não existia nada. Ô, Rick, o que a gente vai fazer agora, Rick? Ai, Rick. Sabe, ninguém morre de bosta. Tudo morrer. Rick, eu posso peidar agora, Rick? É bem isso. E aí não fazem nada sozinho. É, né, eles não fazem nada. Eles não vão ao banheiro sem perguntar pro Rick. Só que aí eu acho que o cara fica tanto saco cheio que ele fala, tá, beleza, então eu que mando essa merda. E aí ele começa. Vai ser do meu jeito. Ele votou no Bolsonaro, né? Não, falou sério. Tem horas que ele é eleitor do Bolsonaro. Tem horas que ele parece infantil pra caralho, cara. Ou a gente brinca do meu jeito, ou eu vou levar a bola embora, sabe? Ele é muito babaca, no fim das contas. Pelo menos ele resolve a parada, né? Tipo, aquele babaca que... Naquelas, né? Uma porrada de gente morre quando tá na vigília dele, né? Resolve, inclusive. Entre aspas, né? Já sabe, né? Quer matar alguém, é na vigília do Rick. Rick vai aproveitar hoje. É tipo assim, fulano, vá naquela casa e pegue os medicamentos. Aí morre o cara e fala tipo, ops, foi mal aí. Ciclano, vai você, vai. Só shit happens, né, cara? Não, mas é foda assim, porque tu pensa, tá, o Rick Grimes, o cara era um policial, né? Aí tipo, tu vê que quando ele não tem experiência nenhuma, cara. O cara, que tipo de policial é esse, cara? Cara, ele era guarda de trânsito. Ele levou. Ele formou na academia, tomou o tiro e entrou. Rick, hoje é seu primeiro dia, tá bom. Você tem certeza que você quer continuar? Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia excelente. Pau! Ai! Coma! Aí acorda por causa de zumbi no caralho. Parabéns! Nada me tira a cabeça que ele foi treinado na louca academia de polícia, cara. Com uma Rony. Com uma Rony. Eu não tô achando. O Zed. Eu não tô achando, mas tem um resumo muito bom que é o cara resumindo assim todos os episódios de Walking Dead. E é assim, nada acontece, de repente aparecem alguns zumbis, de repente aí você tem 20 minutos de nada acontecendo entre os personagens, depois alguém faz alguma coisa incrivelmente estúpida, zumbis, daí gancho pro próximo episódio. Cara, o meu filho de 15 anos tá assistindo, né? Ele tá acho que na quarta, tá acabando a terceira ou começou a quarta, alguma coisa assim. Aí um dia eu tava na sala e eu tava assistindo uns episódios, assim, aleatório com ele lá. Cara, é muito estúpido, assim. A Laurie, cara, puta que pariu, que personagem estúpido, cara. Tipo, o filho, no apocalipse... Não, o apocalipse zumbi, aí vocês estão isolados no meio do nada, aí o filho dela some... Aí, tipo, uns 40 minutos depois, ela chega com uma cara lavada. Ah, vocês viram um carro? Assim, mó de boa, sabe? Como se tivesse acampando no parque, né? Tipo o Dadá, né? Não, como se tivesse em casa, assim, tava todo mundo jantando. Aí o filho dela foi ao banheiro, ela não viu. Ué, onde que o carro foi? Ah, ele foi no banheiro ali. Ah, então tá bom. Cara, é muito estúpido. Os personagens são muito idiotas. Não, e ela não se decide, inclusive, né? Porque ela... Ela pede pro Rick matar o Shane. Aí ela aí Shane, mata o Shane. O Rick vai lá e mata o Shane. E ela, que porra foi essa? Que matou o cara? É muito idiota, cara. Eu falei, isso. O que tu quer, cara? Não tem como o Rick não ficar doido desse jeito. Sem contar que o Rick despiroca, né? O Rick despiroca e depois fica vendo ela, tendo visões com ela. Completamente sem sentido aquilo, ridículo. Aí é engraçado que depois, assim, aí o Rick fica de mal, né? Fica emburradinho, hashtag chateado. Aí ela fica, eu não sei porque que o Rick tá assim comigo. Porra! Você é burro, mulher! Ela é o Dadá do seriado, gente. Não, aquele episódio, aquele filme. Como é que é? Aquele do Adam Sandler, que ele esquece tudo, aí tem o Adam 20 segundos, sei lá. Ela é essa mulher, tá ligado? Ela esquece as coisas. Enfim, caraca. O Rick é babaca. Boa, concordo. Cusão. O policial mais psicopata, né? Era pra ser uma pessoa que serve. Resumo da história do Rick. Formado na academia, primeiro dia, pá, coma. Apocalipse zumbi. É, pronto. Na mesma semana, o cara toma um tiro e o mundo acaba, né, velho? Ele é muito azarado. Já parou pra pensar nisso, cara? É verdade, que é puta merda. Mas o Grosso vai falar de voz outra agora. Ó, Santos, a gente tá falando de personagens aqui. Vou falar de um bom do filho da puta. Esse é filho da puta com PhD, cara. Dr. Hank Pym. O que é filho da puta também? Esse barulho que tá vindo aí do teu lado. Por um segundo. Não, e antes disso, por um segundo eu achei que você fosse falar o Dr. Hank Batista. Levou meu dinheiro, aquele puto. Eu me perguntar de onde é que vem o doutor. Ele é doutor? Eu sentia a raiva na voz do Léo quando ele falou o barulho do Groot. Mas agora passou, prossiga, Groot. O Hank Pym é um babaca. É, um brilhante babaca, né? Olha só, todos os cientistas da Marvel são babaca mesmo, né? Os caras, ao invés de procurar a cura pra fazer umas coisas maneiras, um troço legal. Não, vamos criar um robô do mal, vamos criar a partícula que vai fazer o quê, vamos foder o amigo que vai virar uma pedra, beleza. O cara ficou num ponto importante, né? Tipo, não tem um cientista legal na Marvel, assim, eles são todos todas putas, cara. O Reed Richards não é tão pau no cu assim. É sim. Longa discussão. É, depois você escuta o programa. Ai, toma. Gente, né? Todo cientista filho da puta diz que tem boa intenção, né? Ele tinha boa intenção, que é a partícula aqui pra encolher, fazer uma trozóbica com as formigas. E vamos que vamos, né? Aí o filho da puta. Foi, rolar uns negócios maneiros. Não, cara, isso é tão ridículo. Criar as partículas PIM pra encolher as coisas. Foda-se, que merda. Ele poderia revolucionar o transporte e a logística no mundo. E o que ele faz? Ah, eu vou botar um colante, sair voando numa formiga e vou falar que eu sou um super-herói. Isso daí eu acabaria com a fome no mundo. Um pedaço de carne ia alimentar a África inteira, mano. Ele poderia curar várias cirurgias que poderiam ser feitas. Cara, eu sei que. Mas não, o que, que ele faz com a descoberta revolucionária dele? Bota um colante, monta numa formiga e vou virar herói agora. Oi, gente, eu sou cara, uma formiga. Qual é, seu poder, cara, é, cara, ele se encolhe e vai andar no cangote de uma formiga. Cara, eu sei que não é praxe, cara. Eu sei que não é praxe que a gente já discutiu sobre isso, mas é 16 segundos, cara. Por favor, olha esse teaser. Isso pra mim, ele... resume o Homem-Formiga. Depois, se tiver como botar no post, eu guardo o link aqui, cara. É, depois você me manda que eu ponho no post. Tá bom. Ele era piroca. É, não, ele não era piroca na cabeça. Um personagem chamado Cabeça de Ovo, se eu não me engano, caralho, tava manipulando a cabeça dele na época. E foi até a época que ele virou. Fez um omelete com a cabeça dele. Foi até a época que ele assumiu a identidade de Jaqueta Amarela. Que ele foi babaca pra caralho, porque ele não falava pras pessoas que ele era o Hank Pym. Ele só era Jaqueta Amarela. Cara, ele é um babaca, sabe? Porque, tipo assim, o Hank Pym é conhecido pelo quê? Por duas merdas, né? Uma assim, tipo assim, porra, ele é lembrado até hoje por quê? Ele fez parte da fundação dos Vingadores, né? Correto? Ele era o gigante na época, né? Não era, não era. Ele era o Homem-Formiga e ele andava com a Vespa. E, cara, ele caiu tipo de paraquedas ali, né? Quando, não, é verdade. É verdade. Quando o Loki controlou o Hulk e acabou juntando os Vingadores sem querer. E ela deu uma porrada ali e voou lá. Foi isso. Lá. É verdade, caiu de paraquedas ali, aí foi um jogador, beleza. Aí vai fazer as partículas PIN, beleza. Aí fudeu o Tron, cara. Ah, não, mas é pior. É pior. Tem outra coisa que tá esquecendo aí, cara. Não, eu vou chegar lá. Frute, o lance. Peraí, vai, fala do Tron. Eu já vou falar. Você vai. Não, aí tipo assim, eu acho que ele é hoje até mais lembrado nos quadrinhos, pelo menos, por ter criado um Tron pela surra de pau mole que ele deu na genética. Achei que não ia falar isso, né, cara? Não, isso é a cereja do bolo, cara. Que tipo de super-herói é esse, né, cara? O Hank Pym tinha um lance dele se sentir menos que o Banner. Menos não, sacanagem. No universo meio-meia... Pera aí. É no universo meio-meia ou era só no Ultimate isso? Não, em todos ele se sentia... ele tem complexo de inferioridade. Hã? Caralho. Não, ele não tinha. Esse lance dele, na verdade, o Pym, ele é mostrado como um cara problemático, assim, mas um cara bacana. O do universo Ultimate, realmente, ele tinha um problema sério de inferioridade, porque ele era um gênio, mas os outros gênios eram mais gênios que ele. Lembra o lance dos gigantes, que ele nunca conseguiu fazer um gigante, acho que com mais de 10 metros? Meu, foi ele sair da iniciativa Ultimates que eles começaram a fazer gigantes tipo de 30 metros. Porque ele não conseguiu. Mas assim, o lance do Tron é pior. Na época, os Vingadores estavam boladinhos com ele. O que ele fez? Ele criou um robô assassino com uma fraqueza. Que ele ia usar essa fraqueza pra salvar o dia. Pra ele ser relevante. Só que aí a Vespa se ligou e falou, mano, você tá de brincadeira, né? E acho que foi a primeira vez que ele sentou a bolacha na Vespa. Filha da puta, desgraçada. É meu pai. Não, é legal, né? Opa. Não, pensa só, é legal isso, né? O cara tá lá, ele faz parte de um mega... O que aconteceu? Olha o que aconteceu, peraí. Olha o desenho bobo, aquele brinquedo. É, o desenho bobo, peraí que eu vou salvar meu filho aqui. Enquanto isso eu vou falando. Ele faz parte dos Vingadores, a maior equipe do mundo de super-heróis, blá blá blá. The Mighty Thor Heroes. Aí ele fica bravinho, ele briga lá e tal. O plano do cara é criar um robô assassino mega power pra ele chegar no fim das contas e pagar de herói. Tipo, ele não pode simplesmente chegar e falar, ô, galera, foi mal, my bad, desculpa aí, eu tava alterado, tava com uns problemas aí, coisa e tal, não. Eu vou criar um robô assassino foda pra caralho, revestido de adamantium. E aí eu chego lá e salvo. Ele vai matar, ele vai dar um pau em todo mundo. Aí eu chego lá nos 45. Tem chance de matar os meus amigos, né? Cara, ele tem chance de matar o Thor, que é tipo um deus nórdico. Aí eu chego lá nos 45 do segundo tempo e salvo. Gente, um filho da puta do caralho. O Hulk quer matar o Thor. O Hulk quer matar o Thor. Cara, outra coisa que nunca me entrou na cabeça, assim, de entender, né? A gente vai tentar entender essas porcarias dos anos 70, 80, que foi inventado, não tem sentido. Cara, ele realmente tá numa posição privilegiada, ele é um cientista, tá numa equipe, tem uma identidade secreta, tem uma mina que tá dando uns amassos aí, entendeu? Aí o cara vai lá fazer uma porra dessa. Outra coisa, cara... Ele é tipo o goleiro dos Vingadores, né, cara? Poxa. E vem cá, cara, outra parada que eu sempre me perguntei, cara, como é que ele arrumou tanto adamantium pra fazer a porra do Ultron, cara? Oh, boa pergunta. Caralho, aquela... Isso realmente eu não sei, mas adamantium pra caralho. Adamantium é uma daquelas coisas que todo mundo fala que é raríssimo, mas de repente aparece um traficante vendendo uma tonelada. Porra, aquela lei de Detal lá queria estrupar o Wolverine pra tirar o restinho da adamantium que tinha lá, e o cara desperdiçou um Ultron inteiro de adamantium só pra apertar um negocinho lá e desativar o filho da puta, cara. Realmente, ele é filho da puta porque é aquele cientista filho da puta. Criou uma parada maneira, bateu na porra da mulher. É um babaca. Calma. Não, os outros são filho da... seu ódio. Não, os outros são filho da puta. Ele foi babaca. Pessoal. Não, ele foi babaca, cara. Bateu em mulher, foi babaquice. Tá bom, mas chega. O Hank Pym bateu na irmã do Groot, né? O jeito que ele fala, assim, cara. Que... A irmã dele é a Vespa, né? Ó, minha irmã é vagabunda, não, porra. E só pra postar a imagem. A Vespa é vagabunda. O Nuno vai falar. Tá bom, vou falar de um que todo mundo fala que é herói pra caralho, que é foda, que todo mundo fala, venha me salvar, mas é um filho da puta, que é o Goku. Que é isso? Ele tá numa disputa boa com o pior pai, com o Red Richards, hein? Então, vamos começar. Não, eu vou falar do pior pai. Tá, essa parte eu vou falar primeiro dele como pior pessoa. Por quê? Porque quando ele era pequeno, ele era um débil mental. Aí ele cresce. Descobre que tem poderes 10 vezes mais poderosos do que qualquer outro. Peraí, Rafa. Fala. O que você quer dizer, então? Quer dizer então que pessoas débil mentais são ruins? Ah, olha o Dadá. Gente. Vai ficar chateado, hein? Mas voltando. Prossiga. Então, ele pequeno só fazia merda. Era mais poderoso que todo mundo e só vivia batendo nos outros. Aquilo que ele faz com tal papai e tal pai era uma sacanagem desgraçada. Ah, mas olha a cara dele, parecia que sofria bullying, cara, era a cara dele. Aí ele cresce, vai pro Tenkaichi Budokai, começa a espancar todo mundo. Tem o Piccolo, que é o maior vilão do mundo, assassino, matou todo mundo. Vai, Goku, acabe com o Piccolo. O que ele faz? Não, vou deixar você vivo pra lutar com você outro dia. Porra! Tipo assim, é como se você tivesse chego na frente do Adolf Hitler com uma arma. Não, vou deixar você vivo porque eu quero um quinto Reich. Porra! Mas isso prova que ele é honrado, cara. Ele não quis matar ele, entendeu? Aí, não satisfeito, o que acontece? Não satisfeito, ele tem um filho. Sabe morre... lá como, né? Não, essa parte sempre me intrigou. Eu acho que o Gohan é filho do Yamcha. As aparências levam a crer a isso. Mas o Gohan, aí é que tá, cara. O Gohan é um Saiyajin, então será que a Chichi é a Saiyajin? Não, sei lá, de repente é combinado. Foi de um, depois foi de outro, misturou, virou o Gohan. Caralho. Aí o que acontece? Ele tem um filho, morre, e antes dele morrer, o que ele faz? Ele pega aquele cara que ele deveria ter matado, o maior vilão do mundo, e toma conta do filho. Um demônio, né? Verde. Tipo, toma conta do meu filho. Ele deixa o filho dele, um assassino de demoníaco. Toma conta do meu filho. Esse lance do Gohan ficar com o Piccolo acontece pelo seguinte: o Piccolo pega o Gohan, que ele tá desmaiado, que ele tinha virado macaco gigante. Pega o Gohan e fala: o negócio é o seguinte, eu vou ficar um ano treinando um moleque. E acabou. Eu vou e pronto. Entendeu? Os outros que falam: não, senhor Piccolo, tudo bem. O senhor é quem sabe. Não, mas... Porque quem tá de pé ali sobrou só o Kuririnho e a Jirobe. Eles falam: sim, senhor. Ou seja, não sobrou nada, né? Não, e o pior de tudo, só pra você ver os parâmetros desse mundo, eu considero o Goku o pior de todos. E tem o Piccolo. O Piccolo, que é uma pessoa tão sensata que os Saiyajins, quando olham pra lua, viram um macaco gigante. Como é que eu resolvo isso? Pra destruir a lua. É um cara simples, né, cara? Eu vou resolver isso da maneira mais rápida possível. Vou destruir a lua. Aí o que é que acontece? Depois o filho da puta morre, volta, conhece Deus, vira amigo de Deus, casa, tem outro filho e continua a mesma coisa. Ele continua procurando bater nos outros, procurando alguém mais forte. Não dá uma moralzinha em casa pra esposa, não tem um emprego, vive na aba da Bulma, não faz nada pra ninguém. Filando boia na casa dos outros, né? Fica filando boia na casa do Mestre Kami, na casa da Bulma, na casa do Senhor Kaiô. Morre de novo, fica moleque, fica velho. E continua sempre a mesma coisa. Ah, encontrei alguém que é muito mais forte. Mas Goku, ele pode destruir todo o universo. Tudo bem, não se preocupe, eu vou lutar com ele. Não vou matar. Vou deixar ele fugir pra ele ficar mais forte e depois eu luto com ele de novo. Não importa quantos planetas, dimensões ou realidades o cara vai matar. E nesse meio tempo ele esquece que tem filho, que tem neto, que tem família. É um irresponsável. Ele não criou os filhos. O Gohan, o Goten, quando olhou pro Goku pela primeira vez, ficou olhando, tipo, quem é esse cara? Ah, eu sou pai. Mas quem é esse cara? Calma, meu pai? Não, meu você... pai? Ele tava na cadeia? Meu você pai? Não conseguiu ter isso, cara? Calma. Se o Conselho Tutelar ali, ele ia caçar todo mundo, todo mundo. Cara, o Nuko tocou num ponto que é verdade. O Goku, na verdade, ele vivia da fortuna do Rei Cutelo, que era Chichi. É. Né? Tanto que tem um episódio que a Chichi fala, deixa bem claro, ela quer que o Goku ajude em casa, porque ela fala, cara, a fortuna do meu pai tá acabando, seu filho da puta. Não aí, tem mais dinheiro pra botar sim, comida. Sim, não tem mais dinheiro. Não. Como que isso é solucionado? Como? Ele vai se prostituir? Quando o Gohan casa com a Videl. Pai, ele fica com a fortuna do Senhor Satã. Porque o Senhor Satã é rico. Pô, que solução linda, cara. O Goku é muito filho da puta. Ele vive do dinheiro dos outros, cara. Tipo encosta lomba, né, cara? Encosta lomba, filho da puta. E você vê que ele é muito arrombado porque ele não tá nem... Cara, a cena que é mais emblemática é o fim de Dragon Ball Z quando ele encontra o Ubi. Ele tá lá lutando no torneio... Fala, nossa, você nunca lutou desse nível, né? Vou fazer o seguinte, eu vou treinar com você. A minha família que tá ali inteira na arquibancada, não vou nem falar tchau, ó. Tô indo ali treinar. Vou ali, volto daqui a uns 5 anos. Quando, né? Quando? Valeu, falou. Sacou? Não, e o pior de tudo, ele é tão, assim, vagabundo, que a Chichi sempre falava pro Gohan, você tem que estudar pra ser alguém na vida e não ficar como seu pai. Nossa senhora. É verdade. Inclusive ela chama os Saiyajins de delinquentes. Delinquentes, né? Mas a gente sabe que ela, na realidade, ela quis dizer vagabundo, né, cara? Vagabundo. Se o Palpamito existisse nesse universo, Saiyajin, Jedi, é tudo Black Bloc. Tudo vagabundo, é. Aposto que lá na galáxia tava cheio de Saiyajin lá entre os rebeldes. Palpamito tem que matar mesmo esses filhos da puta. Se fuder. Direitos galácticos para galácticos direitos. Morram todos. Concordo com o Goku, o filho da puta. Mas o Mozinho vai falar de um agora. Mas e tu não fala, Léo? Não, eu quero que você fale, Mo. Ah, nossa. Faz certeza. Amor. É quase um Jedi. Vocês já falaram, não sei se vocês já falaram porque eu não vim antes, mas caso tenham falado, vocês vão me avisar. Acho que esse poderia estar no top 10, maior filha da puta de todos, que todo mundo acha que é bonzinho. O Batman. Não. Você não vai falar do Batman agora, depois a gente vai... Ok. Todo mundo tem uma discussão sobre o Batman. Ok, deixa pro final. Mais ou menos assim, uns 40% do podcast só ele. Deixa a cereja do bolo. O Batman nesse tema é o concurso, né? É muito porra, bom. Porra, amor, o cara manda você falar, depois manda você esperar, falar depois, porra, amor. Ah, Grunt, cala a boca, deixa ele falar. Cara, do Black Mufasa. Boa! Né, o irmão dele lá, ele trata o irmão dele igual um acho que a merda que ele cagava, ele trabalhava, tratava melhor que o irmão, né, cara? Não, ele não tratava, cara... Fascistinha. Não, não tratava assim, cara. Ele não tratava o Scar mal, mas assim, ele era todo condescendente, tipo, ele deixava bem claro que o Scar era um bosta. Tipo, aquele cara... Então, sabe aquele cara que é legal, mas ele dá um tapinha nas costas, tipo, você é um merda, assim? Ah, Scar, tá bom, Scar, legal, Scar, foda-se, Scar. Imagina na vida real, tu é um cara foda. Tu é o dono de uma empresa, tu é o dono de um posto de gasolina. Você é dono do país, cara. Pronto. Tu é dono de um país. Eu ia falar um posto de gasolina pra ser algo mais fácil, mas tudo bem. Vamos pro posto de gasolina, foda-se. Tu é o dono de um posto de gasolina, ok? Aí tu tem o teu irmão lá. Irmão, né? Irmão, mesma mãe, mesmo pai. Irmão. Vocês se dão bem, ok? Ele é meio merda, assim, né? Mas é irmão. Ele é diva, né? Não cheguei nessa parte, mas tudo bem. Aí, o que eu vou fazer? Vou botar ele de gerente no meu posto? Porra nenhuma. Vai trocar óleo lá, entendeu? No calor do carro lá dentro. Eu vou... É isso que... Cara, o Mufasa era um bezerro filho da puta, velho. Cara, mas é melhor, amor. É melhor. Pensa bem. Vamos pro exemplo aí de você ter o... Na verdade, você ter um conglomerado aí de... Mufasa Batista. Então. É. Tem filiais. Você percebe um grupinho ali de executivos que eles meio que têm o mesmo objetivo que você, entendeu? Falam, esses caras aí podem competir comigo aqui dentro. O que que você faz com eles? Você manda esses filhos da puta pra filial lá de São Raimundo Nonato. No Acre, né? Vai, manda eles pro Acre, pra Rio Branco. Que é o que faz com as hienas esse filho da puta fazitinha. Ô, Mo, vou te fazer a seguinte pergunta. Aquela cena que o Rafik tá mostrando o Simba pros outros bichos. Quantos predadores você contou ali? E as hienas? Assim, elas são isso. Quem que são os outros carnívoros além dos leões? As hienas. Não aparece um leopardo, não aparece um guepardo. Eu acho que em algum momento você tem um relance assim de um crocodilo e olha lá. Então o que o Mufasa, aquele fascistinha filho da puta, faz? Ele também vota no Bolsonaro, né? Ele vota no Bolsonaro? Ele faz? Ele vai lá, cara, meu, bane eles. Fala, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão cuidar de um lugar legal pra caralho. Tá vendo aquele cemitério de elefante onde o sol nem bate aqui, o lugar tudo escuro ali? Então, vocês vão ficar ali. Musgo pra caralho, né? Podre. Mufasa, não tem mais, cara. Você vai ficar ali. Mas Mufasa, lá não tem comida. Meu, tá cheio de osso lá pra vocês verem. Tá ótimo. Mas Mufasa, como é que eu vou criar meu filho? Cara, para de dar desculpa. Vai. Caminha. Entendeu? E um pão no cu. No filme, não acredito porque as hienas, elas são banidas. E, cara, é deixado bem claro que elas vivem com fome. Você não vê um filhote de hiena. Elas nem se reproduzem lá, provavelmente. Aquelas três são fêmeas, né? Eles matou todos os machos já. Não, tem uma fêmea. Três fêmeas. Não são. É uma fêmea só. É a mais esperta fêmea. Tem um retardado, é um macho, e o outro, que é meio que o líderzinho dos três, é uma... Provavelmente o retardado é filho dos dois ali, que são parentes, né? Exatamente. Culpa de quem? Culpa do Mufasa, né, cara? Assistinha. Mas é, cara, e aí? Como estragaram o Rei Leão, né? Não, agora você pensa, cara, você imagina, você tá num lugar aí fudido, você chega lá, sei lá, no Bronx, assim, no gueto. Você junta todos os caras lá do Bronx, todos na cozinha do inferno. Você junta na cozinha do inferno, vai lá, você todo rei do crime, bota lá seu terno branco, junta todo mundo e fala, ó, o negócio é o seguinte, fica na minha aba, vocês nunca mais vão passar fome. Os caras falam, nossa, agora, quem que eu mato? O que aconteceu? O Mufasa causou a própria queda. Esse filho da puta. Se ele... essa é a diferença do Mufasa pro Palpamito. O Palpamito, ele vai lá e tira os possíveis problemas dele da jogada, mas ele dá emprego, dá educação, dá transporte público, gera economia. Faz a economia girar. Cara, imagina quantos empregos diretos e indiretos não foram gerados pela Estrela da Morte. Cara, imagina pra construir a Estrela da Morte, cara. Recrutou metade da galáxia. Imagina de material, quanto de mineiro que não teve trabalho por anos, assim, pra recolher minério pra construir aquilo. Cara, imagina quanto faxineiro tinha dentro da Estrela da Morte. Imagina quanto cozinheiro tinha na Estrela da Morte. Pedreiro, engenheiro, arquiteto, todo mundo, cara. Designer. Cara, Palpamito faz direito. tá faltando um pouco de vida aqui nessa Estrela da Morte. Palpamito, você põe o seu trono aqui no centro. A sua guarda a gente faz em vermelho, com os cetros, assim, muito chance. Nunca passei. Pronto. Ajuda no Feng Shui. Eu coloco um vermelho ali, igual o sábio daquele grandão ali. Nossa, que preto. Quem é você? Eu sou Darth Vader. Nossa, que voz é essa? Mas vamos botar um vermelho aqui em tudo. Reza a lenda que o sabre do Darth Vader era preto também, né? Ele mudou pra vermelho pra ficar mais bonito. Pode acabar o podcast depois dessa. Agora, o que que o Mufasa faz? Mufasa gera um oligopólio, só tá preocupado com o próprio lucro. Ele segrega a parte lá do povo dele, porque tá no reino dele, é o povo dele. Segrega a parte do povo dele. É transfóbico, porque o irmão dele tem claramente um distúrbio de identidade de gênero e ele discrimina o irmão. Meu Deus. Filho da puta. Viva. Ele é um fascista cisnormativo. Que isso? Ele tem basicamente o Immortan Joe do Rei Leão. E ele teve o que mereceu. Karma aconteceu. Por quê? Porque o filho dele foi criado por um casal gay. Polêmica. Não, o Timon é hétero, cara. O Scar, ele é muito mais honesto que o Mufasa, cara. Porque o Scar, você sabe que ele quer ser rei, cara. Ele quer poder. Ele não fica de mimimi, mano, com as... Ele chega e oferece... Cara, o Scar, ele fala a real pras hienas e ele cumpre o que ele promete. Entendeu? Fala, fica comigo, você não vai passar fome. Na hora que ele vira rei, as hienas dão conta do reino. O Mufasa, não, vocês vão ficar ali no cemitério de elefantes e se eu ver, vocês eu mato vocês. Vem cá, aquele... todo mundo já teve esse chefe, é aquele filho da puta, aquele chefe, pau no cu, que te dá uma cravada com a faca... Mas te faz pedindo com a carinha de cachorro, carinha de gato do Gato de Botas do Shrek. Tipo assim, ó, eu preciso que tu faça um favor aqui pra mim, tá? Tu vai ali, ó, e tu vai esfregar o rabo no chão, tá? Até ficar até sem carne viva, tá certo? Aí depois tu volta aqui, né? A gente acerta e a gente vê como é que fica daí. Tipo, basicamente isso, assim, né, cara? Obrigado, viu? Você é muito gentil, obrigado, tá? Agora vai lá, se fuder. É, exatamente. Mufasa é um cretino. Palpamito muito melhor que Mufasa. Estrela da Morte só matou vagabundo, pronto. Vagabundo! Inclusive o... O Timão e o Pumba é maconheiro, né, velho? Que isso? Maconheiro pra caralho, Timão e Pumba! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Dividindo comida, divide a comida aí pra todo mundo, ou seja, né? Mufasa teve um filho criado por um comunistinha, velho. Você tem que contar que eles viviam na larica, né? Larica total, os dois. Comia o musgo, comia o bicho podre, que tava no casco, não tava nem... Sabe aquelas dietas do tipo, assim, alternativas? Não, vamos comer aqui a lacrainha que tem mais proteína que carne. Vegano, filha da puta. Entra Bela Gil, você pode trocar um filé por essa larva de madeira? Você pode trocar a carne da zebra por uma barata? Cara, eu fico pensando quanto inseto um leão crescendo tem que comer pra... Pois é, né, cara? É, cara. E como é que ele não sentiu a tentação de matar aquele javali gordo, né? Aliás, como é que o javali é gordo só comendo inseto, cara? Cara, absurdo, né? Caralho. É. Enfim. Léo, qual que é a sua opção pra gente fechar? Porque sabemos que no final o Simba, ele cruza com a irmã dele, que é a Nala, porque são todos... E provavelmente tem um filho tipo aquela hiena, né? Nossa. Tem um personagem que é protagonista, todo mundo gosta dele, mas pra mim ele é um dos maiores vilões da história do cinema. Nossa, Harry bateu na mesa. Quem? O protagonista de Curtindo a Vida Doidado. Ferris Bueller, vilão? Ferris Bueller. Eu sempre disse, cara. Aquele filho da puta. Tira os amigos da escola, faz matar a aula, rouba o carro do pai do colega. Não, rouba o carro do colega que tem problemas. Ele é meio atrasado, né, cara? Ele não é muito certo, ou seja, se aproveitando de... É que eu tô vendo bem as palavras que eu quero pra falar aqui pra não dar problema, cara. Ele é retardado, é isso? Não é retardado. Ele tem problema de autoestima, ele tem autoestima baixa. Isso, se aproveitando do amigo que tem baixa autoestima, cara. É bem mongol, né? Não disse isso. Não, cara, é inadmissível, assim, porque eu tenho muita pena do diretor da escola do Ferris Bueller, porque ele tá fazendo o trabalho dele, cara. Ele sabe que o Ferris Bueller é um encrenqueiro. Meu, Sorg, se seu filho anda com um amiguinho que nem o Ferris Bueller, o que você faz? Cara, eu cubro o pai do Ferris Bueller de porrada, cara. Porque eu não vou poder bater no moleque, né? Então vou bater no pai. Cara, ele mata a aula, é irresponsável, mentiroso, manipulador. Cara, mentiroso pra caralho, cara. Não, peraí. Não obstante ele matar a aula, ele pega o teu filho que tá assistindo a aula e leva junto, pra matar junto. Não, e vocês me falando tipo, isso, me lembraram uma coisa. Esse filme quebra a quarta parede, não quebra? Quebra. Ele conversa o tempo todo com a câmera. Ah, com sim, o Nora, com o telespectador. Cara, eu fico imaginando, a gente mata a aula junto com ele, então. É, ele faz o meu filho matar a aula, ele vem aqui em casa, faz a cabeça do meu filho pra pegar minha moto, sai de moto, sem habilitação, moto não, faz merda pra caralho. Não, eu tô falando da minha moto, não tô falando do filme. Sem encontrar com esse moleque de novo, eu cubro você de porrada, vou lá na casa dele e cubro o pai dele de porrada. Não, e não é qualquer moto, né, Sog? É a tua, sei lá, é a tua Harley, né, cara? É o meu brinquedinho de gente grande, sabe? É, cara, o Ferris Bueller é um vagabundo, cara. Vagabundo! Vagabundo. Se tivesse no universo de Star Wars, ia ser da Aliança Rebelde. Ele ia ser Jedi, com certeza. A heroína desse filme não é nem o diretor. É a irmã do Ferris. Não, não é, porque no final das contas ela coberta ele. Cara, é sério. Isso que o Sog falou. Ele é corruptor, né? Porque ele consegue corromper a irmã. Isso que o Sog falou agora, que o Anuk estão falando, cara. Isso é o que mais me incomoda nesse filme. O Ferris Bueller se dá bem no final. Isso pra mim é inadmissível. E que tipo de mensagem tu tá passando pras crianças? Ó, tu pode matar a aula, tu pode mentir, tu pode roubar, tu pode manipular. E no final, meu amigo, vai dar tudo certo. Tu vai te dar bem, ninguém vai te pegar. Que tipo de mensagem é essa, cara? Tu passa pra um filme infantil, cara. Cara, eu sou muito bolado com esse filme. Os anos 80, amor. Eu tenho sérios problemas com esse filme. Eu fico muito bolado com isso. Mulher nota mil. Se você quer uma mulher ideal, construa. Ou pague por uma profissional. Os anos 80. Cara, sabe o que é pior, cara? O diretor podia ter morrido, porque a porra do cachorro é Rottweiler, cara. Rottweiler é isso. Você, cara, se você não correu bastante, senta e chora, ou reza. Porque não tem o que fazer, cara. Ele vai te matar. Cara, o Ferris, ele finge que ele tá morrendo. Ele consegue que a escola e a cidade comece a fazer doação pra ajudar ele com a doença mortal dele. Ou seja, ele usava força já naquela época. Que filho da puta, cara. Não é um Jedi? É um Jedi, cara. Título no Brasil. É Curtindo a Vida Doidado, né? Que delícia. Ele é tipo aquela mulher que uns anos atrás, acho que foi no ano passado, retrasado, fingiu que tava com câncer, coletou um monte de doação e gastou tudo de silicone. Sabe? Caralho, isso. Sabe o que é pior? Essa doação que o Ferris coleta, ele podia muito bem pagar o conserto da Ferrari do pai do amigo dele, né? Não, vai gastar tudo em maconha, vagabundo. Ai, porque é um vagabundo esse filho da puta. Léo, tem mais. Na hora que ele tá voltando correndo pra casa, que ele começa a entrar dentro do quintal do povo, tem duas meninas de biquíni lá tomando sol. Ele para pra trocar ideia. Tipo, velho. Foda-se a namorada, sabe? Nossa, duas gostosas. Deixa eu conversar com elas aqui rapidinho. Ainda por cima trai a namorada. Trai a namorada ainda, vagabundo. Ferris Bueller Jedi, vagabundo. Gente, esse filme é muito errado, gente. Que isso? Muito bom. Caralho, eu queria que esse filme tivesse sido dirigido pelo Tarantino, que no final o Bueller ia tomar um tiro na cara, velho. O Charlie Sheen. Não, o Charlie Sheen ia chegar... Filme faria sentido. Ó, viu, Gio? Tu vai matar a aula? Tu vai mentir? Ó, tu vai tomar um tiro na tua cara, filha da puta. Não, não ia tomar tiro, não. O Charlie Sheen ia matar ele na facada, dentro de casa. Esse filme faria muito mais sentido. Teria uma mensagem muito melhor se ele morresse no final. Eu vou te falar que eu imagino a história do filme extrapolando, tipo, a irmã dele depois saindo com o Charlie Sheen que ela conheceu lá na delegacia, aí ele começa a encher ela de porrada. Por culpa do Ferris, esse filho da puta. Sem falar que provavelmente depois de tudo que aconteceu, o diretor perdeu o cargo dele, né? Ele contribuiu pra que um excelente funcionário público fosse demitido. Sim, porque o cara, ele tava fazendo o trabalho dele, preocupado com a educação das crianças, e não, o Ferris vai lá e fode com todo mundo. Cara, o Ferris é um sociopata, velho. Não, e outra, o diretor deve ter sido preso também, porque a irmã deve ter chamado a polícia acusada dele de ter invadido a casa, né? Ele entrou dentro da casa deles, né? Sensacional, Ferris Bueller, seu arrombado. Última rodada, só que vamos fazer diferente. Em vez de cada um falar de um cara rapidinho, vamos todo mundo falar do mesmo personagem. Batman! Tirar do peito. Talvez o único cara que seja mais filho da puta que o Ferris Bueller. O Batman! por favor. Quem é que quer começar? Vai, Sorg, você queria. O Batman vê uma criança lá desamparada no destroço de Man of Steel, ele corre pra falar: meu Deus, um órfão vinha ser o Robin. Não foi salvar nada a criança, foi lá oferecer ela pra ser Robin. Isso de mínimo, né? Vai saber o que mais que ele ia fazer lá. É, fora o pacote, né? Certeza que na hora que ele caçou a criança, ele já deu uma medida, imaginou como ele ia ficar de cuequinha verde. Sim, exato, cara. Sapatinho roxo. Não, sapatinha verde também. Cara, o Batman é tão filho da puta nesse assunto de criança que naquela Vitória Sombria, com o Chainsaw e o Jeff Loeb, quando ele encontra lá o Dick, leva o Dick pra casa, tem uma cena que. Dick, aquele viadinho. Tem uma cena que eu achei tão degradante. Que ele colocou o Alfred pra soltar um bando de fogos de artifício no ano novo pro moleque. Aí tem uma cena ampla assim da mansão Wayne, tá o Alfred tristão lá na porra do quintal acendendo um canhão de fogos e ele olhando pra moleque, tá gostando? Tá gostando do que está vendo? Tipo, aquilo ali, aquilo ali foi muito sessão de pedofilia na minha vida. Tipo o Bolsomito quando o Luke acendeu o sabre, né? Na Estrela da Morte. Ai, que delícia! Tá gostando, cara, disso, Dick? É pra você. Cara, eu tenho um negócio que me incomoda muito, cara, na queda do morcego. O Batman salvou o Dick, né? Ah, o órfão, tadinho, vem cá que eu vou te treinar, você vai ser meu ajudante, blá blá blá. O cara criou o moleque assim como um filho, anos e anos de parceria, você é meu brother, não sei o que e tal. Aí, epa, não consigo mais ser o Batman, tô aleijado, chama o Jean Paul Valley. Porra, cara! Como assim? Foi a maior ingratidão que eu já vi em qualquer história em quadrinhos. Cara, eu fiquei assim, eu fico imaginando o Dick assim, putz. Não, que merda, né? Ele tá paralítico, mas, porra, finalmente eu vou ser o Batman, eu treinei minha vida inteira. Quem é esse cara? Por que ele vai ser o Batman? Como assim, cara? É tipo o goleiro reserva, o goleiro reserva do São Paulo, com o Rogério Ceni a vida inteira. Aí o Rogério Ceni se machuca, os caras contratam outro pra mesma semana, tá ligado? É bem isso, cara. Cara, mas realmente. O que realmente me incomoda do Batman é o seguinte: qual que é o juramento do Batman? Aquilo que ele fala que ele nunca vai fazer? Matar. Certo? Ah. Perfeito. Só que pro Batman, o conceito. Então, assim, ele sempre vai capturar os inimigos vivos. Mas eu vou te falar que o conceito de vivo do Batman, ele é meio discutível. É o mesmo do Exterminador do Futuro, né? Vivo! O coração tá batendo. Teve morte cerebral, mas beleza, né? Ok. O coração tá batendo. Cara, ele. Isso que é foda do Batman, ele massacra os caras, entendeu? Tipo, ele não vai e simplesmente imobiliza. Não é o Adam West. O Adam West vai lá dar um soco no cara, nocauteia, amarra ele com a batcorda. E é isso. Cara, o Batman não, o Batman quebra todos os ossos do sujeito, entendeu? O cara vai ficar vivo, mas em estado vegetativo. É, o cara nunca mais vai andar na vida, mas não, tá de boa. Tá vivo. Isso não, não matei. Põe o dedo na jugular dele. Tá, a jugular tá mexendo, não matei. Olha lá, tá respirando. Vai sobreviver, né? Mas Batman, ele vai viver numa cadeira de roda, vai se alimentar de canudinho por causa da vida. Cara, bota sinal, eu tô indo. Vou embora. Vira assim, né? Vira pro cara, né? Mas Batman olha pra ele, vira assim, igual aquele gif do John Travolta. Mas Batman olha pra ele, aí volta, não tem ninguém, tá ligado? John Travolta. Aí. Batman, mas ele é pai de família, ele tem 5 filhos, e ele não vai poder andar nunca mais, você decepou a mão dele. Aí você olha pro Batman, ele tá igual de um Travolta, olhando pros lados, assim, fazendo tipo, fazer o quê, né? Paciência. Outra coisa, é o conceito de amigos que o Batman tem, porque ele trata todo mundo como se fosse empregado dele, e os amigos dele, a galerinha do clubinho da Liga da Justiça, ele tem anotado no caderninho como fuder fulano, como sacanear Beltrano. Ele tem assim plano de contingência pra sacanear todo mundo. Ele chega em casa, tira a capa, pede pro mordomo fazer um cafezinho, senta no computador e como vou matar o super-homem amanhã, porra, o Alfred criou ele, cara. Ele não podia tratar um pouquinho melhor o Alfred? Ele trata como se fosse o estagiário que ele contratou ontem, tá ligado? O Alfred não só criou também, como já combateu várias vezes, ajudou em missões, entendeu? Não, o Alfred é foda, o Alfred é o oráculo, né, cara? Ele trata o Alfred igual aqueles filhos babaca, né, que chega em casa de madrugada, a mãe já tá dormindo, a mãe já é senhorinha. Ô, mãe, tô com fome! Chega fazendo barulho. Porra, não tem jato, gritando, né? A mãe lá. Chega na balada, né? Coitado do Alfred. Sempre com a chuva. O Alfred é assim, tipo, ele chega para o Batmóvel, assim, senhor, você tá, ele já joga o capuz assim na cara do Alfred, pá, lava minha capa, porra. O senhor está ferido, cala a boca e fecha essa porra desse ferimento. O Alfred com aquelas pantufinhas e um pijaminha, né? Ai, patrão Bruce, tá certo, vou lá lavar, senhor. Não, mas vocês tocaram num ponto interessante, realmente. O Batman, ele não tem o que fazer. Se diz o maior detetive do mundo, o tempo que ele tá lá pesquisando como matar os amiguinhos da Liga da Justiça, ele nunca tinha conseguido a identidade do Coringa. Porra, que detetive do caralho é esse, caralho? A relação dele com o Coringa é outra coisa que me incomoda pelo seguinte: o Batman é um senhor fodão, ele tá preparado pra tudo, ele sai na mão do Super-Homem e nem sua. Ele ganha do Shazam com o gravador, mas ele apanha do cara, né, cara? Bota ele pra lutar com o magrelo vestido de palhaço. Ele apanha. O Coringa quase mata ele toda vez. Não, pior que é exatamente isso. Ele dá uma voadrona da tarde e aí depois... O Coringa é imprevisível. É imprevisível. O Coringa é imprevisível, mas você deu uma voadrona no Dark Side. Não, mas o Coringa é imprevisível. Ah, vai tomar no cu. O cara luta umas 10 artes marciais, estudou não sei em quantos anos lá, inteligente pra caralho, não sei o quê. Porra, o cara é um magrelo, cara. É tipo... ele é o Dadá, vestido de Coringa, eita! Sabe? Pensa, imagina. Ele apanha pra um cara de stand-up comedy. Cara. Anderson Silva. Cara. O Anderson Silva, no auge da forma física e da carreira dele, de repente chega o Bozo e dá um pau nele, assim. Amiguinhos! E não é nem o Bozo que taca fogo nele mesmo, hein? Tipo, Bozo normal. A gente não tá nem dizendo que o Bozo é o Bozo... O Batman ele entra no octógono, bate no Anderson Silva, aí entra o Bruce Buffer, né? O cara que narra lá, dá um soco no Batman e o Batman desmonta, cara. Ele apresenta, né? O Coringa é a criptonita do Batman, cara. Cara, mas é foda. É isso. Cara, o Batman, ele é quase o Constantine. Ele arruina a vida de todo mundo. Todo mundo tá em volta dele, vai se fuder. Eu não entendo, cara. Como é que os amigos dele, tipo um Super-Homem, não chega pra ele e fala: ô, Batman, para com essa merda aí, caralho. Toda vez. Outra coisa. Cara, moral, não, aí, é que tá o problema. Ele não tá falando que ele não respeita os amigos. Pera aí, onde o cara vê. Vocês estão falando que ele não respeita os amigos. Vocês estão falando que ele arranja problema com todo mundo. Estão falando que ele tem uma paixão reprimida com um palhaço assassino. Vocês esqueceram outra coisa: ele rouba os próprios acionistas. Porque aqueles brinquedos da Batcaverna, aquilo dali deve ser tudo verba disfarçada. Ah, mas ele é majoritário, cara. Então dá pra ele. Independente de ser majoritário, ele tem que prestar conta pros acionistas. O cara vai pegar aquela. Tá faltando 50 bilhões de dólares aqui, senhor Wayne. Tava num bacanal com o mundo inteiro, né? Porque, porra! Não, mas assim, o Bruce Wayne, ele é aquele rico de... Ele é rico de quadrinhos, cara. Ele é que nem o Tio Patinhas. Tipo, o dinheiro nunca acaba. O dinheiro é infinito. Nunca acaba, né? As empresas estão sempre bem financeiramente. Mas o dinheiro vem de alguém. O dinheiro não é só dele. Tem pessoas... Aí uma abordagem foda que seria pro Batman. E se o dinheiro dele acabasse, ó. O dinheiro não é engraçado. Tem gente que investe em empresa. Já fizeram isso com um monte de gente. Nunca exploraram isso nele. Só fizeram isso no filme, no The Dark Knight Returns. Peronomútil, né? Porque ele sai do deserto e vai pra Gotham em 2 minutos. Esse filme já tá errado pelo simples fato de que invadem a bolsa de valores, destroem tudo, e no dia seguinte ele tá pobre. Ué, ninguém tá notando que deu merda na bolsa de valores naquele dia? Os bandidos hackeados. Se a gente for falar desse filme, a gente fica o resto da noite metendo. 40,5 motivos porque esse filme é errado. Então, gente, mas vocês estavam falando desse negócio de ninguém nunca chegou pro Batman. Pô, Batman, para com essa porra aí, você é babaca pra caralho. Botar o dedo na cara dele. Você é mó playboy. Antes desse monte de reformulação do universo DC e tal, antes desse monte de crise e tal, existia um anel de kriptonita, né, que o Superman, no fim das contas, consegue pegar do Luthor. E ele entrega pro Batman, fala: ó, é o seguinte, você é o cara que eu confio e vou deixar pra te guardar, né? Beleza. Só que depois, cara, sempre que os dois tretavam, ele sempre jogava na cara, falava assim, ó, lembra do anel de Kryptonita? Eu tenho ele ainda, tá? É sempre. Ele sempre falava, ele sempre deixava entender que na hora que eu quiser, eu posso usar ele em você. E o Super podia chegar na cara dele e falar, ô Batman, porra, você é babaca pra caralho, para com essa porra, velho. A única vez que eu vi alguém ser assim, escroto, tipo, você é babaca, foi naquela minissérie do Jim Lee com o Super-Homem, que não sei o que do amanhã. Que é aquela coisa clássica de Super-Homem vai em Gotham, Batman, você me atrapalhou, caralho, quatro. Aí ele tenta dar um soco no Super-Homem, o Super-Homem desvia com a super velocidade. O Super-Homem fala, da próxima vez eu não vou sair do lugar e tu vai quebrar todos os ossos da sua mão. Ah, sim. Aquilo é muito foda, cara. Aí ele fica com aquela cara de tá bom, fala, o que tu quer, porra. Eu ainda acho que se fosse mais realista, os heróis já tinham. A Liga da Justiça já tinha feito umas três intervenções com o Batman, cara. Sim. Pra ele parar. Chega no apartamento dele, igual no How I Met Your Mother. Né? É, exatamente. Ele chega na Baixa Caverna, estão todos eles lá com uma faixa de intervenção. Fala, pelo menos uma pra ele parar de levar adolescente pra virar Robin. Outra pra ele parar de babaca e ficar tentando matar os amigos. E outra pra ele se resolver com o Coringa. Cara, porque só tem duas pessoas na liga que resolvem o problema do Batman rapidinho. Pega o Cyborg e o Lanterna Verde. Tá vendo o negão ali? Ele vai hackear todas as suas contas e vai te deixar pobre. Tá vendo o maluco de cor de verde ali? Ele vai pegar todos os seus prédios e vai jogar no sol. Chega, acabou. Cara, não vai. É o Batman, cara. O Batman vai hackear o Cyborg e vai tomar o anel do Lanterna Verde. Verdade. Ou então pega a Mulher Maravilha, tá vendo ela? Ela vai te dar um chá de buceta. Essa ele respeita porque ele tem medo de mulher. Ele deixou em casa. Ué, gente, na página do baile eu compartilhei um desenhozinho que o Lanterna Verde fala que vai fazer acontecer. Aí quando ele vai ver, o anel dele tá no dedo do Batman, cara. Ele fala, ó, tá aqui, ó. Ah, essa é de uma animação que saiu. Isso aí atrás, é das primeiras páginas dos 952 da Liga. Ele faz isso. É, o Batman tira o anel e ele não vê, cara. Essa cena é muito. Como é que isso daqui funciona? Como é que tu roubou meu anel, porra? Ela tá falando, isso não vai acontecer de novo. Vai sim, se eu quiser. Cara, essa cena No fim das contas, o Batman ele é tão superestimado que minha esposa e qualquer pessoa não nerd que vê o trailer de Batman vs Superman olha e fala, porra, como que o Batman vai lutar com o Superman, cara? O Superman mata ele só de olhar pra cara dele. Não, é lamentável. O Batman é um tarado que gosta de criancinha. Não tem... Isso não tem discussão. E a babaca, todo mundo gosta dele. Filho da puta. Pois é, a definição dele na Piada Mortal foi perfeita, porque ele é um lunático mesmo, filho da puta. Sorg, como as pessoas acessam o Baile dos Enxutos? O que elas podem nos mandar nos e-mails? Qual o e-mail? O que tem no site? Fala da Lef, enfim, vai que é tua. Se vocês estão ouvindo podcast, vocês estão no site. Se vocês não sabem acessar o site ouvindo podcast, você é burro pra caralho, né? Mas enfim, www.bailedosenxutos.com. Nosso e-mail é obailedosenxutos@gmail.com. Você pode mandar o que você quiser pra gente ter. Cara, tem um cara muito chato que fica compartilhando os negócios do Google Plus no nosso e-mail lá, que eu já bloqueei ele, mas já marquei como spam, mas vira e mexe na caixa de entrada lá, mas não sei o que é aquilo, cara. Chato pra caralho. Manda resenha, assistir um filme legal, assistir um filme chato, manda resenha, foto, imagem, montagem. Transfere dinheiro pra nossa conta que a gente aceita. Manda dinheiro pra gente pelo PayPal, por qualquer coisa que a gente aceita, dinheiro, esmola de qualquer pessoa. Sim, a gente aceita esmola, a gente não é arrogante a ponto de falar que nós somos autossustentáveis. Alef, muito obrigado por um ano de parceria. Comprem os livros da Alef clicando no banner que tá aí no lado direito do site. A editora Nef é nossa parceira desde acho que janeiro, fevereiro do ano passado. Tem muita resenha aí no blog que foi feita através dos livros que a gente recebeu deles. No Facebook é facebook.com/bailedosenxutos. Tem um monte de GIF lá, que o Facebook é só GIF, né? Nunca vi isso. Não tem mais nada, é só GIF. Você entra, virou você rola Orkut, sua timeline lá, é Facebook dos GIFs, né? É o crítico. Então. Então, o crítico fica o dia inteiro compartilhando GIF, imagem engraçadinha. A gente tem um grupo no Facebook também que o Super fica teorizando sobre a vida dos quadrinhos dele lá e Cara, é deprimente, mano. É deprimente, mas enfim. Procura lá. O Super é o nosso Android paranoide. Procura o grupo lá do Baile dos Enxutos. E é isso. Twitter a gente não usa. Se você tá seguindo a gente no Twitter, você tá recebendo a replicação de post automático. Se você perguntar alguma coisa no Twitter pra gente, a gente não vai responder. Então, ou entra, manda pelo Facebook, ou manda por e-mail. E é isso aí. Alguém tem algo mais a acrescentar? Não. Eu vou fazer uma camiseta escrito Estrela Morte só matou vagabundo. Eu vou fazer uma escrito Palpamito. Palpamito é melhor que Mufasa. Então, assim, sendo. Chega! Acabou o podcast. É semana que vem, minha filha.